enfrentar. Eu sofri feito maluco por você, e na madruga eu não parava de ligar. Fala a verdade que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu senti foi ver que nem doeu, eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nossa vez. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro. Primeiro e perguntar o nome depois. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar, pra inventar. Eu sofri feito maluco por você, e na madruga eu não parava de ligar. Fala a verdade que eu não quis te atender. Amor,